falo espanhol? Não? Ah, não importa. Pra amar, a língua é universal. Vamos embora. Vou te dar o meu amor, vou te dar minha paixão, vou te dar uma linda flor da cor do meu coração. Vou levar meu bem querer, vou levar para cantar, vou levar para mexer, vou levar pra rebolar. Vambora, vambora, vambora, desce bola em bola. Rebola, rebola, rebola. Vambora, vambora, desce bola em bola. Mexendo, mexendo agora. Vambora, vambora, vambora, desce bola em bola. Rebola, rebola, rebola. Vambora, vambora, desce bola em bola. Mexendo, mexendo agora. I love you. Eu te amo, nesse pouco, arigato. Que balanço bom. I love you. Eu te amo, nesse pouco, arigato. Que balanço bom. Obrigado. Vambora, vambora, vambora, nesse bola em bola. Rebola, rebola, rebola. Vambora, vambora, nesse bola em bola. Mexendo, mexendo agora. Vambora, vambora, vambora, nesse bola em bola. Rebola, rebola, rebola. Vambora, vambora, nesse bola em bola. Mexendo, mexendo agora. Vou te dar o meu amor, vou te dar minha paixão, vou te dar uma linda flor da cor do meu coração. Vou levar meu bem querer, vou levar para cantar, vou levar para mexer, vou levar pra rebolar. Vambora, vambora, vambora, desce bola em bola. Rebola, rebola, rebola. Vambora, vambora, vambora, desce bola em bola. Mexendo, mexendo agora. Vambora, vambora, desce bola em bola. Rebola, rebola, rebola. Vambora, vambora, desce bola em bola. Mexendo, mexendo agora. I love you. Eu te amo, mesmo pouco, arigato. Que balanço bom. I love you. Eu te amo, mesmo pouco, arigato. Que balanço bom. Obrigado. Vambora, vambora, desce bola em bola. Rebola, rebola, rebola. Vambora, vambora, desce bola em bola. Mexendo, mexendo agora. Vambora, vambora, vambora. Rebola, rebola, rebola. Vambora, vambora, vambora, desce bola em bola. Mexendo, mexendo agora.